dos maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Alguns problemas surgiram após a saída de Price. O empresário Mick Most e a gravadora quiseram que o grupo criasse músicas mais comerciais. Os integrantes não gostaram do rumo e trocaram de empresário e de gravadora antes de lançar o terceiro disco, Animalismes, que saiu em 66 pela Decca. Mas os problemas não acabaram. Steel também preferiu deixar a banda e foi substituído por Barry Jenkins. Depois, foi a vez de Chandler e Valentine tomarem outro rumo. E em 66, o Animals colocava um fim na carreira. Animals, I'm Going to Change the World. 1965. About what your folks told you. Beatles, The Ballad of John and Yoko. 1969. Hollies, Here I Go Again. I'm uma das bandas de rock americana de maior sucesso do final dos anos 60 e início dos anos 70, o Creedence Clearwater Revival, foi formado em São Francisco por quatro amigos de escola. Os irmãos Tom, guitarra, e John Fogerty, guitarra e vocais, Stu Cook, baixo, e Doug Clifford, bateria. Inicialmente, adotaram o nome Tom Fogerty e The Blue Velvets, e pouco mais tarde, The Gully Hugs. Somente em 67, o nome Creedence Clearwater Revival foi definitivamente escolhido. O grupo sempre apostou tanto no sucesso fácil que no começo de sua carreira nem se preocupou muito em compor músicas próprias, optando simplesmente por regravar faixas que já haviam sido hits e colocar algumas composições próprias aqui e ali. Creedence Clearwater Revival, I Heard Through the Grapevine. Some other guy that you knew. Donny Osmond, Don't Dream It's Over. There's a freedom within, there's a freedom without. Try to catch the daggies in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and the waste, but you turn right over to the TV page. Oh, oh, oh. Hey now, hey now, don't dream. Agora é a hora da música country. Alan Jackson, I'll Try. To be true.

Doors, Long Night. Luciano Bruno, Strani Amori. Che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da solo, dentro un brivido, ma perché lei non c'è? sono strani amori che fanno crescere e sorridere tra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a questa età si confondono dentro quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti perse a piangere rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore. Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono, storie vere che ci appartengono ma si lasciano come noi. Strani amori, fragili, prigionieri, liberi. Strani amori, mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. Strani amori, fragili, prigionieri. Devo andare via, questa volta l'hai promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza te. Ray Park Jr., A Woman Needs Love. 1981. Just like you do, unless you give. A woman's got to have it. Whoa, yeah. Just like you. And if you're smart, just like you better stop fooling around. Hey, hey. 'Cause she will too. Twain, Black Eyes, Blue Tears. O Ace of Base começou com outro nome, e era basicamente uma banda techno, cuja influência é notada em algumas faixas do Ace of Base, como Just Cause e Hear Me Calling. Eles, entretanto, mudaram o estilo e se tornaram Ace of Base, inventando aquela famosa levada pop and reggae. Em pouco tempo, eles saíram da obscuridade para a fama e reconhecimento internacional. O primeiro álbum, Rap Nation, vendeu mais de 23 milhões de cópias em todo o planeta, e o segundo, The Bridge, vendeu mais de 6 milhões de cópias. Pelo excepcional número de vendas do primeiro álbum, o Guinness Book proclamou o Ace of Base como a banda que mais vendeu cópias de um álbum de estreia em todos os tempos. Ace of Base, I Saw the Sign. 1994. Kylie Minogue, Love at First Sight. 2002. Just have a one.